Na manhã desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, foi assinada a ordem de serviço para revitalização e também para a colocação de passarelas para pedestre na ponte da Rua Industrial José Bidusky, ligação com a Rua Barão do Rio Branco, ao lado da agropecuária Trinca Ferro. Prefeito Kleber Vandal, qual a importância dessa obra para a cidade? Bom, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale, a importância é muito grande, né? Essa obra, desde quando eu era vereador, já havia pedidos para que fosse executado, que o Poder Executivo executasse essa obra, pela importância que se tem, pela quantidade bastante grande de pessoas, de pedestres, de ciclistas que trafegam ali naquela região, né? Então a intenção nossa de fazer uma obra bem feita que dê segurança e tranquilidade para as pessoas transitarem ali, especialmente pessoas com dificuldade de caminhar, né? Com alguma deficiência física, um cadeirante, uma mulher gestante que precisa todo um cuidado bastante grande nessa situação. Então acredito que é uma obra que vem para contemplar e atender uma reivindicação bastante antiga que a gente tem aqui em Gaspar e que vai dar segurança para o pedestre que transitar ali naquela região. Prefeito, essa obra vai começar imediatamente. Qual é o prazo previsto para a conclusão? O prazo estipulado na licitação é de 4 meses, né? A gente conversou assim que finalizou a licitação, a gente já fez uma conversa com a empresa, o secretário Jean, que é o nosso secretário de obras, fez uma conversa com a empresa no sentido deles já estartarem, né, iniciarem a confecção das estruturas metálicas, já que a passarela será de estrutura metálica, então as estruturas já estão sendo fabricadas e agora o próximo passo vai ser a montagem disso, né? Evidentemente que nesse momento a gente vai precisar interditar o trânsito durante alguns dias ali para que a empresa tenha tecnicamente condições de fazer o trabalho ali, né? Vai dar um certo transtorno no trânsito, mas é necessário porque não tem como, né? A gente precisa de dar todas as condições necessárias para que a empresa possa executar essa obra e, como eu falei, né, procurando aí fazer o mais rápido possível para a gente entregar essa obra para a nossa cidade. Prefeito, como a estrutura já está sendo feita na empresa fora da cidade, há possibilidade dessa obra ser entregue para Gaspar já no aniversário da cidade? Olha, é um sonho, né? A gente gostaria disso. Não sei se vamos conseguir, porque isso depende de uma série de questões técnicas, né? Da empresa, tanto na fabricação das estruturas quanto na montagem, mas seria um belo presente, né, que a gente estaria entregando para a nossa cidade, inaugurando essa passarela aqui na ponte que liga a Rua Industrial José Bidusky com a Barão de Rio Branco. Qual o valor estimado para ser concluída a obra, prefeito? O valor final, né, da licitação ficou em R$274 mil. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos de Gaspar, Jean Alexandre Luiz Santos, que é o responsável pela secretaria que vai executar essa obra de revitalização e implantação de passarela de pedestre na ponte da Rua Industrial José Bidusky. Secretário, qual o prazo estipulado para concluir essa obra? Gil, nós vamos apertar ao máximo o cronograma, pensando na possibilidade de estar entregando aí para o aniversário da cidade, 18 de março, né? A data aqui do aniversário do município de Gaspar. Então nós vamos tentar trabalhar nessa data aí. Secretário, e quais são os serviços que serão realizados para que o ouvinte possa entender? O serviço ali vai ser feito uma revitalização na ponte, né, Gil? Pensando prioritariamente no pedestre, no ciclista, nos transeuntes ali que passam diariamente na ponte, né? Nós temos hoje aquela ponte muito estreita, uma dificuldade muito grande ali de conciliar veículos com pedestres, ciclistas e afins, né? Então nós vamos fazer passarelas metálicas, mudando toda a estrutura, né? Todo o visual da ponte. As passarelas ficarão totalmente isoladas, então, das duas pistas da ponte? Totalmente isoladas, totalmente independentes, com segurança, passarelas largas, onde poderá passar transeuntes, ciclistas ao mesmo tempo, simultaneamente. Vai ser um trabalho aí bem feito, que será um trabalho piloto, né, Gil? Nessa ponte inicialmente ali da José Industrial Bidusky com a Barão de Rio Branco, pensando já nas próximas pontes do município de Gaspar também, que carecem mais ou menos no mesmo trabalho, né? Passarelas, ciclista, pedestre, acessibilidade, né? E quando que iniciam as obras? Estamos assinando a ordem de serviço hoje. Na verdade, a confecção já iniciou da parte metálica, né, Gil? A empresa fabrica no local da empresa, né? A parte metálica, a nossa engenharia está fazendo acompanhamento lá na empresa. E a parte civil aí, nós vamos estar conversando com a empresa aí para nos próximos dias estar iniciando. Da Prefeitura Municipal, falando sobre a assinatura da ordem de serviço para a revitalização e também para a implantação de faixas de pedestre na ponte da Rua Industrial José Bidusky, próximo à agropecuária Trinca Ferro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.